callado. Todos los días no son motivos para celebrar. Con la mente cansada de sobrepensar, con un bloqueo que no me deja continuar. Esta situación no sé dónde va a parar. Sonrío por fuera, no quiero que sepas, no quiero que opines, no quiero que interfieras. A veces no quiero ni mirar pa' dentro, a veces no quiero ni salir afuera. Un día más es un día menos, todo va veloz, yo vivo en un recuerdo. Ven y sácame de este bucle que me siento enfermo, y te juro que este amor va a ser eterno. Estoy pagando, pero creo que ya es tiempo de levantarme y seguir en el progreso, de no perderme, seguir atento, aunque a veces sea mejor estar lejos. Sobreviviendo solto, con vira-lata, assunto de sempre volto pra casa. Boêmio, real, bom vivan, disposto a ver a noite virar madrugada. Do lado sul do mapa, onde o sol brilha mais forte, selva de pedra, com clima tropical, adaptando em diferentes climas, em diferentes línguas, mas a postura sempre igual. Trago costumes do bairro, são bem vistos no mundo, coisas que o dinheiro não come. Não, não trago a Bíblia do lado, mas Deus sempre na frente, e ele nunca me abandona. Porque a vida é um ciclo, um dia estamos livres, outros tipo labirinto. Por isso mesmo que eu insisto, faça tudo o que puder antes que seja impossível. Sempre aumentando o nível, o que já foi um sonho hoje tá sendo possível. Por isso mesmo que eu insisto, faça tudo o que puder antes que seja impossível.